93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. A autarquia da Amadora está a realizar trabalhos de beneficiação de pavimento, requalificação de estacionamentos e passeios que visam melhorar as condições de circulação e acessibilidade na Avenida Dom Luís I. Para tal, está condicionado o trânsito e estacionamento neste arruamento até maio. A PSP está presente no local para a coordenação da circulação rodoviária. A autarquia da Amadora está a realizar trabalhos de beneficiação do pavimento, requalificação de estacionamentos e passeios que visam a melhorar as condições de circulação e acessibilidade na rua António Ferro, troço compreendido entre a rua Padre Cruz e a Avenida 25 de Abril. Para tal, tornou-se necessário efetuar o corte de trânsito nesse troço até à primeira quinzena do mês de Abril. O município da Amadora está a proceder a trabalhos na Avenida Manuel Alpedrinha, na freguesia de Águas Livres. Estas visam melhorar as condições de circulação e acessibilidade e consistem na reorganização e redimensionamento do estacionamento e dos passeios, estando igualmente prevista a beneficiação dos pavimentos. Para tal, é necessário condicionar o trânsito e estacionamento nos arruamentos envolventes à avenida até à primeira quinzena de abril. Ainda pela Amadora, está garantida a cobertura Wi-Fi no Parque Municipal das Avencas, disponível a partir de agora. O hotspot com internet está disponível junto ao edifício na entrada principal, junto ao Parque Infantil. O acesso é gratuito. Eu decido, por isso faço o meu testamento vital, é a temática do próximo workshop online que se realiza esta quinta-feira entre as 21 e as 22h30 no âmbito do projeto Amadora Cidade Compassiva com António Folgado, médico na cooperativa Link. A participação é gratuita. Com o objetivo de facilitar o acesso a um conjunto de formulários na área do urbanismo, a Câmara Municipal de Amadora disponibiliza online novos formulários que podem ser preenchidos previamente e entregues no balcão de atendimento do edifício dos Passos do Conselho. A próxima sessão do projeto Clube Juvenil da Poesia da Biblioteca Municipal Fernando Pitera Santos realiza-se esta sexta-feira entre as 8h30 e as 19h10 e dirige-se ao público juvenil. A iniciativa realiza-se através da plataforma Microsoft Teams, é dinamizada por Margarida Batista, tem como objetivos desenvolver o interesse pela poesia, contribuir para a sua divulgação e incentivar a sua leitura e criação junto dos jovens. A participação é gratuita, mas carece de inscrição prévia. O projeto teve início a 13 de novembro, termina a 16 de abril. Durante as sessões são apresentadas obras poéticas com leitura de excertos, dando espaço à partilha, à criação e às questões que os jovens podem dividir entre o Clube Juvenil de Poesia. As obras podem ser requisitadas na Biblioteca Municipal Fernando Pitera Santos ou através do seu catálogo online. Ainda bem que está desse lado, está com as melhores músicas do seu fim de dia, está muito bem. Eu sou a Mónica Amaral, a partir de agora e até às 8 vou estar por cá consigo. Deixe-se ficar. Boa quarta-feira.